agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diga Lá ao Senhor Fado, desta nossa alma portuguesa. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo para lhe trazer, só nesta primeira edição, 30 minutos de alma portuguesa. www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. Lembro que são as duas vias pelas quais nos pode fazer chegar o seu pedido e o seu fado. Vamos começar esta nossa primeira emissão com três bonitas vozes e três senhoras do fado. Cátia Guerreiro, Procuro e Não Te Encontro. Logo depois ficamos com Joana Mendoeira, Fado Louco. E terminamos com Tenho Ruas no Meu Peito, na voz de Ana Sofia Varela e António Chaim, que toca. Então, que toca guitarra. São estas as três grandes vozes que começam assim o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Fique por aí e deixe-se encantar por este tesouro. Senhor Fado. Já se vão erguendo as cores desta cidade, no teu rosto de luar

Vamos continuando neste nosso Tesouro Português, agora com Leilão da Casa da Mariquinhas, um fado que nos é trazido por diversos fadistas, entre eles Rodrigo. Logo depois, ficamos com Fado da Saudade, na voz de Maria de Ilar, voz que nunca tinha passado por cá, mas passa hoje. E terminamos esta nossa seleção com Cansaço, um fado muito bonito. Três fados muito bonitos para si, que venham já de seguida aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Ninguém sabe dizer nada da formosa Mariquinhas. A casa foi baluada, venderam-lhe as tabuinhas. A casa foi baluada, venderam-lhe as tabuinhas. Ainda fresca e com gajé, encontrei na moraria a antiga Rosa Maria e o Chico do Cajuné. A antiga Rosa Maria e o Chico do Cajuné. Fui-lhes falar, já se vê, e perguntei-lhes de entrada: a Mariquinhas coitada, respondeu-me o Chico e vê-la, saber dela. Ninguém sabe dizer nada, tenho querido saber dela. Ninguém sabe dizer nada. Então as suas amigas, a Clotilde, a Julião, a Inês, a Berta, a Mafalda e as outras mais raparigas. A Inês, a Berta, a Mafalda e as outras mais raparigas. Aprendi-lhe as cantigas, as mais ternas coitadinhas, formosas como andorinhas, olhos e peitos em brasa. Que pena tenho da casa da formosa Mariquinha. Que pena tenho da casa da formosa Mariquinha. E então o Chico, apertado com perguntas, explicou-se. Na vizinhança zangou-se, fez-lhe um abaixo assinado. Na vizinhança zangou-se, fez-lhe um abaixo assinado. Havia fato ali até madrugada, e a pobre foi intimada, a sair foi posta fora, e por morte uma penhora. A casa foi leiloada, e por morte uma penhora. A casa foi leiloada. O Chico foi ao leilão, arrematou-lhe a guitarra, o espelho, a colcha com barra, o cofre forte e um fogão. Como não houve tanto, porque eram coisas mesquinhas, trouxe um par de chinelinhas, um alvarão e as bambinãs. Thank you. nós dois no amor que não se entende. Fugiu para um sonho que é mentira. Não viu que eu era uma verdade. Ai, foi para uma ilusão. Por quem suspira e deixou-me namorando uma saudade. Foi a realidade. Pois sim, mas para mim é um retrato que eu trago na moldura da saudade. E assim tudo longe me lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Tenta sonhar meus sonhos.

contigo e forte, sem mais leve receio, seguia pelo passeio lá na América do Norte. Sem mais leve receio, seguia pelo passeio lá na América do Norte. Surge um guarda de repente, que ao seu encontro veio, seja rapidamente, porque tal raça de gente nem pode andar no passeio. Seja rapidamente, porque tal raça de gente nem pode andar no passeio. Sou desta raça, senhor, mas tenho um valor fecundo. Sou de um país de valor, muito nobre e sonhador, conhecido em todo o mundo. Sou de um país de valor, muito nobre e sonhador, conhecido em todo o mundo. E a sua voz levantou para dizer com firmeza: vai saber de onde eu sou. E do peito lhe mostrou a bandeira portuguesa. Vai saber de onde eu sou. E do peito lhe mostrou a bandeira portuguesa. Rendeu-se logo à evidência ao ver tão lindo estandarte, ao preto fez continência e diz-lhe: Vossa Excelência pode andar por toda a parte. Ao preto fez continência e diz: Vossa Excelência pode andar por toda a parte.